Quem é vencedor vai dizer: eu sou. Quem é vencedor vai dizer: eu sou. Quem é vencedor vai dizer: eu sou. Eu sou. Eu sou. O negro vencedor. Acredito, eu sou, não. Vivo num mundo imundo, não tô no fundo do poço, poço. Miséria, não tô roendo. Tô correndo da malícia do homem que atiça o mal. Investe na violência, é cruel, é cruel. Prefiro continuar a batalhar ao lado dos guerreiros do céu. Que não deixa brecha, não desconversa. Quando você mais precisa estar ao seu lado, eu vivo as promessas da Bíblia. Chegado, cê tá ligado que tem diferença de viver na presença do Deus vivo, ao invés de estar no mundão, perdido, envolvido com as treta que leva pro inferno. Isso eu não quero, não. Isso eu não quero. Não quero me escrever até o final, só sobre o crime. Quero aprender a expressar como se define a palavra amor. Ei, oh, a palavra amor. A palavra amor. A palavra amor. Não quero me escrever até o final, só sobre o crime. Quero aprender a expressar como se define a palavra amor. Ei, oh, a palavra amor pelo Senhor. Estou aqui porque sou mais que vencedor. Jesus Cristo venceu o mundo com muita dor. Me entregou a coroa da vida. Não preciso ser um negro suicida que vacila e prova do veneno. Aí fica doente e acha que a cura está na agulha ou no pente da quadrada. Conversa fiada, covarde. Você só precisa de amor pra vencer. Artie, irmão, artie. Só de ideia certa pra você. Mais um pipoco, é mó sufoco. Ou fica louco, ou caiu morto. A molecada prefere se matar. As meninas engravidam, calma aí. Você tem que se ligar, dê lugar. A palavra amor, só assim pra vencer o demônio. Eu quero me escrever até o final, só se quero que me quero aprender. Ei, oh, a palavra amor pelo Senhor. Não quero me escrever até o final, só sobre o crime. Quero aprender a expressar como se define a palavra amor. Ei, oh, a palavra amor pelo Senhor. Pra que eu vou fugir? Pra que vou me esconder? Meu Deus é bem mais forte. Me livra da foice da morte. Sou da norte, pode crer, sou da norte. Mó batalha lá no morro todo dia, mas Deus é quem me guia, me dá a vitória. Por isso eu continuo nessa guerra dando glória. A discriminação não me desanima. Falta de dinheiro, muito menos. Me chamam de maloqueiro e sou guerreiro. Exército do Deus vivo, tô envolvido eternamente. A palavra tá gravada no meu coração, na minha mente. É ela quem me ajuda a vencer, viver bem melhor. Sem precisar assinar nenhum B.O. Longe do mal, bem melhor. Longe do mal, bem melhor. Artie, irmão. Não quero me escrever até o final, só sobre o crime. Quero aprender a expressar como se define a palavra amor. Ei, oh, a palavra amor pelo Senhor. Não quero me escrever até o final, só sobre o crime. Quero aprender a expressar como se define a palavra amor. Ei, oh, a palavra amor pelo Senhor. Escrever até o final, só sobre o crime. Quero aprender a expressar como se define a palavra amor. Ei, oh, a palavra amor pelo Senhor. Não quero escrever até o final, só sobre o crime. Quero aprender a expressar como se define a palavra amor. Ei, oh, a palavra amor pelo Senhor. É isso aí, irmão. Aqui é arte, yeah. A arte do evangelismo. Templo Sul.